Autorizado, pode cruzar a esquerda, 2733. Autorizado, pode cruzar a esquerda, 2733. Ingressar na perna do vento da pista 1-0, subindo para 1 mil pé. Oh, desculpa, perna do vento da pista 2-8, subindo para 1 mil pé. Ajuste 1-0, 1-2, vento de 1-8-0 graus com 10 nós. E reportando através sul da torre de controle. Força 2733, para sua informação, agora sequenciamento de 3 tráfegos ILS, pistão na 4 tráfegos ILS, pistão na 0. Passa as 33, está correndo à esquerda, vai formar através da torre, da 7 dos tráfegos. De novo, a pista 28, tá? Vocês correndo para pista 28. Afirmativo. Tá bom. É azul 4064, cruza agora à esquerda, pro 310, reporte no localizador, descendo até 2000. Esquerda 310, reporte localizado para 2464. Arremetido igual a aeronave pousando, em caso de arremetido da aeronave pousando na 28, vai dar conflito com a sua aeronave tocando arremetendo na 17. Tá ok, afirmativo, tá? Se a gente vai aguardar. Positivo, então a torre visual com o seu tráfego, já está no traseiro da torre, mantendo referências visuais, mantenha uma esfera no setor sul do aeródromo, com curvas pela direita, certo? Aguardando a autorização para aproximação, para a nossa torre arremetida, a Força Aérea 2733. 2733, vai bater então a espera com curva pela direita, matando então o Budapeste, o 2733. Torre Salvador, gol 1648, boa tarde, final baixando e travando. 1648, boa tarde, tráfego avistado, atente que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados, foi autorizado, cabeceira 28, vento de 200 graus agora, correndo 09. Grata informação, gol 1648. Autorizado ILS, azul 4064. Estabilizado, autorizado, ILS 4064. 675 esquerda, na pura 40, 040, descendo até 2000. O limite será radial 110 para curva à esquerda, usar interceptor ILS. 2000, descendo, esquerda 040, limite continua, 110, intercepta sinal, gol 1675. Torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, boa tarde. Boa. Horas, meia milha, como sudoeste, 1360, põe 3377, acompanhando o ponto. Serra, novembro, Vitor, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8. Caso não consiga, 13325, câmbio. Recife, 1288, caso negativo, 13325, Serra 90 Vita. 1975 não mantém a proa, é, o limite agora é o localizador, ok? Mantém a proa limitada pelo lock, vou no 675. Para o localizador esquerda, pura 300, reposto estabilizado, cadê? Esquerda 300, lock, gol no 675, reposto estabilizado. 219, gol no 647, grato. 0920, boa tarde, chama identificação, submarino nível 300. Já não presente, está autorizado para a descendo para 2000, autorizado LS interceptar, gol no 675. Meio LS, a porta estabilizada, 675, 2000. Charlie Alfa India para o 03, gol 1648. Agora se encontra a 12 horas 34 minutos. Esse é o 1 ou 2 anos? 1 ou 3 anos? Cruzeiro 64, tem um tráfego da Força Aérea Brasileira mantendo espera no setor sul, não interferirá com a sua aproximação. 8.6, gol no 675, número 2, na aproximação, pista no 28. 18.6, no 675. Dado LS, número 3, na aproximação, Juliette Bravo Delta. Gol no 675, da Forte Visual com campo, retém seu tráfego à vista, é o número 2 para pouso, aguardando a pista livre. Atente que os últimos 90 metros da cabeceira da pista 28, os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Ok, ciência, os 90 metros, para visual com a pista no 675. E outra aeronave setor sul aqui, de próxima a Itapuã, mantendo 1500 metros, segura o tráfego 28, tem de Golfo Delta. E deixa eu passar a próxima Itapuã, matar a saudade aí, que a gente ficou um tempão morando aí. Via Paripe, Paripe aí, elevador Lacerda, farol da Barra, reposte próxima farol da Barra para Itapuã. Agora sim, valeu. Aproveita, mata a saudade de tudo logo. Isso, até mais. O contrato será mais 7 horas. O Fortaleza 230 de Malibu ainda permanece no 830. Confirma aí qual o número do 2733 na sequência meta. Positivo, tem um 737 da Gol agora para pouso. Atrás dele tem Juliette Bravo Delta. Após Juliette Bravo Delta, é Coronave. Ok, muito grato. Azul Capoeira 64, solo 50, direita 121.9. 219, 4064. 019, qual foi a posição de carro? Estamos aqui retornando lá de freita para o Salvador. Fechando tudo agora, 118.3 para pouso. Temos apenas uma aeronave aí na final da 28, já 3 mil da cabeceira, passando lateral aí de Ipitanga, gol no 1.75. Posição Guardião 01. Ok, gente do tráfego, mas eu estou no 1.8.1 aí, 01. 400 and via Upper Zulu 14 after and confirm via flight plan route and departure runway 28 and after departure left turn and Goli departure with Gonza transition and squawk 5037 and control departure frequency 119.35. Zulu, como é que tá? And initially the airway is Upper Zulu 14, it's correct, and after via Flight Plan Road, okay? Opexia 201, Rizabek is correct, and ultimate set 1012, and the report read for setup and the taxi. Quebec Sierra, prossiga. Morro 040. Demorado do plano, clica Quebec Sierra. 18. Era na 126 decimal 55, portal 9891 Delta. Pista 28, atente último 90 metros, estão fechados, aguarde pista livre. Correto. Linda 675, solo 53, Olivão 219. 219, 675. Pilete Bravo Delta já visto o campo. Imagino. Check 3, Pilete Bravo Delta, polutanizado, cabeceira 28, vento de 220 graus, 129. Aqui 220 com 10 nós. É, na final tá de causa. Ele tá bem de través aí, na finalzinha curta ali, 510, abaixo ele fica um pouquinho de causa. Muito obrigado pela informação aqui, a gente vai ficar observando aqui, provavelmente a gente vai ver como é que tá pra mudança de pista. Obrigado. Vamos por isso. Viagem para o Delta, marcação de vento da torre de controle é 220 graus com 109. A aeronave que precedeu no pouso recebeu um vento de cauda na final curta da pista 28. A casa necessária arremeter, está livre também arremetendo, subindo para 2.000 pés na minha escuta. O 1033 visual com tráfego na final da pista 28? Afirmativo, está visual, estou seguindo com o número 2, conforme escolhido. Positivo, tá? Gerando base com o número 2, mantendo a separação visual, reporte na final para pouso, Força Aérea 2733. 2733. Ford 101, positivo, Força Aérea 55, frequência livre. Salvador, boa tarde, só fazendo muita confidência. Ingresso na perna do vento da pista 28, aguardando para gerar base, Índia, Golf Delta. No momento, passa aí, Itapuã, Índia, Golf Delta. O 2733 informa que vai após o pouso do Juliette, vai arremeter no ar. Positivo, só observa a separação, caso necessário, está autorizado a fazer um 360 na final e reinterceptá-la, tá? O tráfego ainda está na final curta para 28. Na frequência Afirmativo, estamos direito, 33. Na saída Gole, após direto, transponder 0123 e a frequência do controle 119.35, torre 108.62. Parcelamento táxi, chama agora a torre 108.62. O ajuste é no 0 no 3. Tem um bom voo, boa tarde, clico vai ser. Para todos, um abraço, boa tarde. 733, grato. Juliette Bravo Delta está no solo de Salvador ao 57, ao livrar à esquerda, solo 121.9. Perna do vento da 28, índio no final. Positivo, mantenha a perna 228, ativo número 2, tráfego da força aérea agora está fazendo 360 na final, está a interceptação e arremetida no ar. Vai aguardar para girar a base, Índia Golfo Delta. Quando o senhor estiver a 120 milhas fora do Salvador, 120 milhas, chame 126, decimal 1, alterna 124, 393, pronto para a cópia? Pronto. 393, está autorizado para o Galeão, número voo 3620, via Upzulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, transição Gonza, transponder 5063 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 360 Salvador, Upzulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza, o transponde 5063, o controle final 35, TAN 3193. Batistan 3193, ajuste 10 no 3, reporte pronto, pushback. Já está pronto, pushback, 3193. Autorizado, chame táxi, TAN 393. Ataque, 3193. Base, reporte nacional, baixado e travado, Índia Golf Delta, venta de 220 graus, 109. Batiu, Delta. Para o ingresso do 7, quilo Quebec Serra. Ali o ingresso, quilo Quebec Serra, reporte alinhado e pronto para decolagem. Catarata, já. Hotel Bravo, Índia, Hotel Quebec Serra. Correcto, 0733, tocou remeteu 59, está autorizado a curvar à direita, acender para 1 no mil pés, ajuste no 0 no 13, reporte através norte, está todo de controle. Vai curvar à direita do 733, a mil pés, reportará através norte. Na verdade, pode curvar à esquerda se desejar também, pode apresentar a perna do vento. Afirmativo, pela esquerda então, a perna do vento da 28. Para a rotatória, mantenha 1500 pés. Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, ajuste em Salvador 1013. Mantenha a perna do vento da pista 28, aguardando para gerar. Reportando pronto para gerar base, 2733. Qual é o estimado ainda de foco remetido? Mais os 4, ou 2733. Positivo, então reporte gerando base, 2733. Reportará, 2733. Uva 040 do NDB Conquista, mano. 047 do NDB Conquista, a fim de evitar o tráfego na sua descida. Serra livre no colagem, pistão na 7, vento de 200 graus com 8 nós. Serra, enfiada. Chegou aqui Delta, boa tarde. Pronto pra virar a base, o Fábio 2733. Tá autorizado, 2733. Reporte na final. Reportará na final, 2733. Qual é o tato que vai prosseguir? A gente vai só abastecer e depois prosseguir em Belo Horizonte, valeu. Qual é esse tato em frente, né? Eu vou poder sinalizador e depois pelo país. É. Elizabeth Serra decola de Salvador aos Jaú 2, transfere o controle 119 decimal 35 do voo. 935, até o retorno, grato, Elizabeth Serra. Patango Kilo Quebec Sierra, está autorizado nível 040, saída da Gole, Kilo Quebec Sierra. 040 da Gole, Kilo Quebec Sierra. 2, outra 3, 193. Salvador, gol 1807, rotando ciente da informação isso. 1807, acendo identificação, autorizado chegada e pit, lista para nível 040. E pit, 040, boa noite, 07. Vento de 200 graus com 10 nós. 2733, esquerda perna do vento. Kilo Quebec Sierra, plano modificado azul 1805, suba para nível 025, direto Morro de São Paulo. Tá. Imediato, 3193. Ali no ingresso da colagem, pista 28, vento de 200 graus com 1-2 nós, após decolagem, mantenha a proa até o 030, para a curva esquerda. Gentileza, decolagem, mantenha a proa até 030, tanto 3093. O 733 está ciente do TAM, vai aguardar para gerar base, está com o número 2. O senhor do 733, aguarde para gerar base. Aguardando, 33. Final. Girando base, reporta para a final, do 733. 0-0, na baixa de 0. Trato agora se encontra a 9 horas, vamos com o Minas, cruza 40 na casa de 6. Agora de 200 graus com 10 nós, linha está acometida, cabeceira 28. Eu faço 3 linha que está acometida. Mantenha a proa até 3000. Após estar autorizado, acessar o nível 360, saída gole 3193. Mantenha a proa até 3000, após saída gole 3193. Salvador, gol 1649. Boa tarde. Segundo 649, informe se aciente na informação X-Ray, informe o nível solicitado para Ilhéus. No momento nós estamos aqui solicitando 240. 240 será coordenado, o gol 649, aguarde autorização. Se teria a subida prevista aí para a decolagem da 28? Para Brasília, o número voo 340 via Pesolu 17, decolando da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5101 e a frequência do controle 119.35. Afirmativo, foi aprovado nível 340 para Brasília, via Pesolu 17, decola da 28 com curva esquerda, confirmando Gole com transição Gonza. Controle de saída 1935, transponder 5101, Web 6703. Correto, Web 6703, chame pronto, ajuste no 012. Ajuste no 012, copiando, só confirmando se é Gole Gonza ou Gole Ofito? Gente, a princípio Gole Gonza, confirmar junto ao controle agora. Afirmativo, grato. Ó, Salvador, é o 1781. O 1781, não prossiga. Você ainda não tem autorização não, né? O 1781, negativo, confirme, chamou. Diz uma coisa, o senhor teria pelo menos a saída provável?